Bom dia, acampamento Dom Helder Câmara. É neste momento que nós estamos iniciando o nosso programa, como nós vem prometendo no meio da semana, que o nosso cantor estaria nos homenageando com a sua visita em nosso acampamento. Para os nossos 4 mil ouvintes, então nós gostaríamos que ele nos homenageasse com a música Pensar em Você. É só pensar em você.